Fala comigo, molecada! Tudo bem? Aqui é Ítalo Costa, seja bem-vindo a mais um episódio da Taverna do Café, o seu podcast quinzenal falando absolutamente sobre o nada. E hoje eu estou aqui com um dos convidados, talvez aqui, um dos convidados chefe desse programa, o cara rock'n'roll islandês mais punk rock, grunge, mais mistureba do rock and roll que eu conheço, Marcelo Oliveira. Fala galera, eu tô meio surdo porque eu tava muito perto do alto-falante e ele deu um fala e agora eu tô bem, eu tô aqui num milkshake de inspirações musicais, como ele mesmo falou, mas tá dando muito certo. É isso aí, cara. Antes da gente começar o programa, que hoje nós vamos falar sobre as nossas aventuras de fim de ano, é um especial de fim de ano. Hoje, infelizmente, a gente não pôde trazer aqui os nossos convidados, né? Os convidados que sempre vêm aqui no programa compartilhar suas experiências. Mas a gente veio aqui pra falar um pouco sobre as nossas experiências, né? Mas antes de a gente começar, Marcelinho, fala pra galera aí como é que tá os seus projetos musicais aí. Como estão andando seus projetos musicais? Cara, meus projetos musicais estão indo muito bem, cara. Eu tô num processo criativo ultimamente que eu tenho produzido bastante. Eu tenho jogado muita coisa pra fora e escrito bastante também as letras, as músicas, estudado sobre a temática, porque não adianta você fazer a parada e não ter uma bagagem histórica sobre o tema que você tá fazendo, né? No caso, eu tô fazendo sobre mitologia nórdica, a gente chama aqui no campo do metal de folk metal, mais focado no lado viking. Então eu tô vendo bastante sobre isso e tô numa rotina de gravações, eu tô alternando entre gravar o podcast e gravar as músicas. É um EP, né? Vai sair umas 5 músicas e uma já tá até pronta já, né? Já tá quase 0 bala, falta o vocal. Só falta o vocal, que talvez seja o mais importante. Já tem vocalista pra essa banda? Então, nós não, eu no caso, né, tô bebendo muito da fonte do nosso querido David Grohl, bebeu quando saiu do Nirvana, né, quer falar sobre o Nirvana, né? Tô gravando as coisas sozinho e eu não pretendo seguir desse jeito, claro, eu pretendo fazer apresentações e ter uma banda, mas por enquanto, eu mesmo e eu de novo, pastor. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer pros nossos ouvintes, desejar aos nossos ouvintes, né? Talvez eu possa citar nomes aqui. Leonardo Aguiar, que já esteve aqui no programa. Lilian Tartarino, um grande abraço pra você. Um feliz Natal, um próspero ano novo pra você, se você é um casal. A pequenininha, se não me engano, se chama Lara, a filhinha, que teve uma grande participação no programa, que ficou lá tentando dar a sua opinião, também não foi ouvida aquela criança. Feliz Natal pra você também. Seu Walter, que tá escutando a gente. Chupisco, que já esteve aqui. Júlia Rosa, que tá aqui do lado, curtindo também a gravação desse programa. Seu Ivo, Dona Cássia. Eu acho que também, sabe quem, Marcelinho, está possivelmente escutando esse programa? Não faço uma ideia, mas quem? Tia Mônica. E a nossa prima, a Preta. Tá, olha onde está chegando, olha onde está chegando, já chegamos nos primos. Olha, o fundo das possibilidades, o horizonte está se expandindo. Pois é. E você que também tá aí, que me tem na sua agenda do telefone, que eu constantemente compartilho esse programa no status do meu WhatsApp. Um feliz Natal, um próspero ano novo a todos vocês e que 2020 seja, olha que clichêzão, cara, o melhor ano de nossas vidas. Cara, minha primeira experiência que eu tenho pra contar aqui, eu acho que eu vou deixar a melhor pro final, então eu vou contar do dia da bad de Natal. Cara, foi um Natal que eu não vou esquecer, porque foi emblemático aquela cena. Eu vivi a cena, mas hoje em dia quando eu falo, eu consigo ver como se tivesse uma câmera no canto da sala, assim, em cima, me filmando. Foi, se eu não me engano, foi dois Natais atrás, ou um, não lembro agora, que eu queria fazer algo diferente. Eu queria realmente não ficar só em casa. Pô, fico em casa sempre. Eu queria fazer algo diferente. Aí eu fui até um amigo meu, uhum. E ele tinha viajado. Sim. Aí eu falei, caraca, ele viajou. O cara meteu o pé e me deixou aqui. Aí eu fui até a casa de um outro conhecido, o Leonai. Uhum. E ele também tinha viajado. O cara ficou pra Paraíba. Caramba. E o cara sumiu, mano. E eu realmente, acho que aquele foi o dia que eu mais procurei meus amigos. E todos eles tinham saído, estavam com suas famílias e... E eu lá, sozinho, porque até a minha mãe acho que tinha ido dormir, porque ela não liga pra essas coisas, e a minha tia sumiu pra casa de não sei quem. Aí eu voltei pra casa. Ou seja, você estava sozinho. Eu estava sozinho. Home alone. Nossa. O que é um cara folk metal sozinho no Natal? Ah, é tipo um cara... muito gordo, sentado com um copo de... Como é que é o nome da bebida, cara? De hidromel, ouvindo The Lake do Batman. Hidromel. A cena foi o seguinte, eu voltei pra casa, cabisbaixo, tipo Chaves, sabe, quando ele tá triste. Sentei naquele sofá, na sala da minha tia, tem uma porta de madeira grande, assim, e que ela abre pros lados, ela não empurra nem pra frente, nem pra trás, é de correr, uhum. De madeira, sim, e de luzinha. Aí o sofá fica ali no meio, tampando aquela entrada, assim, não tem ninguém. Sim, sim. Aí eu fiquei sentado ali. As luzes estavam apagadas e a luz do poste estava iluminando dentro da sala. Aham. Uhum. E eu sentado com a cabeça baixa, pensando, caraca, que merda, pessoal, que sozinho no Natal, cara. Eu peguei meu celular, eu espero que vocês procurem essa música que eu vou dizer agora pra vocês entenderem a atmosfera do negócio. Saquei meu telefone assim como quem saca um canivete e botei lá, Hardline Tender Heart. Fiquei lá, sentado, olhando pro chão, imaginando tudo que eu podia estar fazendo agora. Aquele frio folhetou assim. Foi horrível, cara. Eu falei, caraca, mano. Eu falo com a Mas foi uma cena de filme de drama mesmo, né, cara? Todas as luzes apagadas, a luz do poste iluminando a sala, você escutando uma música melancólica. Caramba, cara, que sofrência. Cara, tem uma... Eu já vou explicando que as duas experiências aqui que eu vou contar foram as mais marcantes da minha vida. Elas não são relacionadas a bebida, drogas, rock and roll, essas coisas assim. Porque... eu sempre tive muito contato nas festas de Ano Novo com a minha família. Isso quer dizer meu pai, minha mãe, meus tios, meus primos. Muitos natais de Ano Novo eu passei com você, com Marcelinho, né? Essa galera toda aí. E quando eu tive uma idadezinha já pra estar em contato com todas essas loucuras, eu estava namorando. Então não fazia sentido eu fazer isso namorando, né? Só que teve um certo ano novo que foi um ano novo cabalístico, foi uma festa de ano novo. Nós estávamos de mudança de Minas Gerais, quando eu morava em Minas Gerais, para o Rio de Janeiro. Eu e minha irmã viemos na frente, meus pais vieram no início do ano, né, após a virada. Janeiro, fevereiro, após a virada. Eu e minha irmã viemos antes para passar as férias e ficar direto. Nós estávamos numa casa da minha tia e do meu tio, que na época eram casados, hoje estão separados. Talvez meu tio esteja escutando esse programa. Queria até mandar um abraço pra ele. Eu não vou citar nomes aqui, mas enfim. Ele vai dizer que não aconteceu. Mas, cara, aconteceu. Há quem possa provar. Naquela época, ele batia no peito e falava, não, eu não bebo, que não sei o que, papapá, papapá. Falava que eu não bebia. Aí ele resolveu comprar um carregamento de ice. Vocês sabem que a ice é aquela bebida que tem o mínimo teor alcoólico, né? Só que se você beber uma carreta daquilo, meu irmão, não vai dar certo. Vai ver disco voador. E ele é professor de matemática. Então vamos só somando esses números aí pro resultado da equação. Toda vez que ele bebia muito, né? Tava bêbado, ele queria, eu não sei porquê, dar aulas de matemática pros outros. Bêbado. Aí começa, né? Ano novo, festinha, virada do ano e começa. Ice, toma-lhe ice, o churrasco comendo solto. Começou a entrar a madrugada, né? Madrugada dentro, quarto da minha tia, nego tirado no sofá, nego tirado no chão. E a minha tia tem dois sobrinhos, né? Que não são assim da nossa família, né? Do lado do Siqueira, é lá do lado da minha tia. E eles eram mais velhos do que eu. Aí o primeiro foi lá e deitou na cama, de um jeito lá. Aí depois o outro foi lá e deitou na cama, sei lá, em diagonal. Aí depois veio esse meu tio, deitou na cama de um dos lados dele. E depois assim, eu lá, uns 45 do segundo tempo já da festa, deitei também assim no cantinho, ficou todo mundo deitado ali na cama, né? Todo mundo ajeitadinho. Aí eu tô olhando, ouvindo assim, né? Um resmungo. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Quando eu fui olhar, eu vi com os meus próprios olhos o meu tio deitado de bruços, com a mão assim por debaixo do rosto, né? Desenhando com o indicador na cama. Esse outro sobrinho da minha tia tava tentando ficar acordado, entendeu o que ele estava escrevendo no lençol, sabe? Com o dedo indicador. Sei lá, os quadrados de cadeia da hipotenusa. Cara, no ano novo, o cara bêbado, dando aula de matemática. E assim, ele nega isso há anos, cara. Mas muita gente fala, pô, cara, eu tô com bêbado e tal, das matemáticas. Eu sei que ele vai chegar pra mim e depois falar, então é mentira. Cara, não é. Não é mentira. É igual a minha prima falando que quando ele bebia, ia pra esses baile funk da vida, ele comia aquele salsichão. Empanado e vomitava o salsichão inteiro. Tinha uma história aqui muito engraçada que ele falou que ele tava doidão de cachaça e comeu um salsichão desse e vomitou no braço, cara. E passava a mão aqui no braço, eu não comia, o braço todo vomitado, a cara toda suja. Olha, cara, que festa. Fica aí a minha experiência, uma das minhas experiências de Natal, cara. Ver um tio bêbado dar aula de matemática na cama. Caraca, mano. É um tio conhecido, você sabe quem é, né? Mano, não, é como se você trocasse o professor Raimundo pelo João Canabrava, tá entendendo? Doido, né? Eu quero desde já pedir desculpa aos meus queridos progenitores. Lá vem. Isso vai chegar até eles, minha tia, né? Língua de chicote já vai passar pra todo mundo, né, tia? Aliás, já abraço a tia Mônica, que é fã da tia Mônica. Porque tem tanta tia ouvindo aí, o Paulo Fia aí, a tia Mônica, grande abraço aí, tá bom? Fica quietinha. Cara, foi um ano novo, se eu não me engano, acho que um ano novo depois da grande bad do Natal. Aquele ano novo eu passei, aquele ano novo da bad, eu fiquei em casa mesmo, comi aqui lá em casa, não tem mais nada. Acho que se eu não me engano, cara, acho que você até passou lá, que deu uma passada rápida, se eu não me engano. Mas no ano seguinte, eu estava decidido a não repetir isso novamente. Rapaz. Vão rolar altas aventuras. Altas aventuras e muitas trapalhadas. Aquele Natal foi tranquilo. Eu passei aqui na minha filha, comi, fiquei conversando até as 4 da manhã com um amigo meu. A gente tentou aqui na frente, eram umas 10 horas. Quando a gente levantou para entrar, eram 5 horas. Né? No ano novo, no ano novo, pô, e eu resolvi fazer diferente. Falei com um amigo meu, falei, mano, tu vai fazer o quê? Aí, cara, eu não ia fazer nada não. Eu ia beber e dormir. Eu falei, é mesmo, cara? E é. Só que aí, uma conhecida nossa, o nome dela é Ana, chamou a gente lá pra casa dela. Se eu não me engano. Não foi ela não. A gente encontrou com ela lá, se eu não me engano. Peraí. Quer dizer que tem mulher na história. Tem mulher na história. Ih, rapaz. Toca a sinetinha de maiores de 18 anos aí. Entendi. Mas tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Eu não aceito nada menos do que mamilos e anões, hein. Então... Pior do que mamilos e anões? Meu Deus do céu. Essa menina chamou a gente pra ir pra lá. Nós fomos, ela morava lá nas Três Pontes. Nós fomos andando à noite. Nossa. Paciência, Três Pontes. Até essa Três Pontes. Essa amiga que eu falei primeiro, ela encontrou com a gente no 7 de abril. E nós fomos andando. Fomos andando até lá. chegando lá, mano, a gente ficou olhando de um lado pro outro, todo mundo com cara de ganso, cara. Quando você tá com cagaço, qualquer pessoa que passa do seu lado, você acha que vai te assaltar. Ainda mais, né? Com certeza. A gente ficou olhando. Ainda mais. Mano, esse cara vai passar, vai levar a gente junto. E a menina sumiu, cara. Parecia até uma emboscada, porque a gente pegou lá, a menina sumiu. Aí a gente queria ligar pra ela e não conseguia ligar pra ela, porque ninguém tinha o número. A gente foi mó merda, cara. A gente tava falando, acho que se comunicou com ela, se eu não me engano, pelo Facebook, cara. Aí a gente andou e encontramos com ela no meio da rua. Simplesmente, a gente andou e encontrou com ela. Aí nós fomos andando até a casa de uma colega dela, que tava tendo um churrasco. Ela não convidou a gente pra entrar, ela entrou, não convidou a gente e deixou a gente lá fora. Isso foi um pouco antes da como é que é o nome? Dos fogos. Uhum. Aí, quando os fogos, meu parceiro, a gente olhou um pro cara do outro, mano, que tá nas três pontes, eles vão começar a queima de fogo. Caraca. A gente foi. Eu sei como é que é, eu sei como é. Tem um vazio ali, o cara comprou uma parada pra gente beber. Aí eu encostei assim e só deu pra um copo, mano. Quando a gente olhou pra cima, que os fogos começaram a estourar, pá, pá, pá, tinha fogos, mas tinha uns traçantes passando no meio dos fogos, assim. Rapaz, tudo colorido, os traçantes amarelos passando. Caraca, mano, cara. Um brinde, esse pode ser o último da gente. Pera, tu tava num bar bebendo uma parada assim? Não, ele comprou um negócio lá. Que negócio? Quero nomes, que negócio? Eu não lembro, acho que ele tinha comprado um refrigerante. Aí, não mete essa, né, cara? Tu tá na Três Pontes, no Ano Novo. Perto de morrer, tu vai beber refrigerante? Ah, mano, eu não. Num bar, nas Três Pontes? Eu não lembro. É por isso, tu não lembra? Tu bebeu álcool. Foi Velho Barreiro. Como dizem, foi. xixi de virgem. Ai, todo mundo que tava lá, tipo, olhando aqui. Eu falei, mas a gente vai morrer, que você acha que não lembra, não, bebê? Depois de quase uma hora, a menina apareceu. A menina apareceu. Caraca. E a gente falou, cara, cara, onde tu tava? Tu não trouxe nada pra gente comer, a gente quase virou peneira aqui, parceiro. Ah, não, tá tranquilo, vamos na casa de outra colega. A gente foi na casa de outra colega. Aí a gente ficou na casa dessa colega, sobrando, porque todo mundo conversava e a gente ficou sobrando lá, até as 3 da manhã. Foi passando de uma hora, porque depois de um fogo, a gente ficou de uma hora até as 3 da manhã sobrando na casa da menina. Depois ela levou a gente até o BRT, que tinha lá nas Três Pontes. É o mínimo, largou, né? A gente lá e falou, vou pra casa, valeu. Voltamos andando até... Caraca. Voltamos andando até pra cima. Aí, beirando a pista. Beirando a pista. Hã? Beirando a pista. Nossa, que programa de índio, cara. Você é louco. Ano novo. Beirando a pista. Das Três Pontes até Paciência. Você é louco. Eu acho que antes da gente chegar no BRT, a gente deu uma volta lá por dentro. Passamos até pelo cemitério, mano. A gente parou lá. Enfim, eu tive uma grande ideia quando eu cheguei em casa. Uhum. Porque eu cheguei com a tarde em casa aquele dia. Eu falei assim, cara, os cachorros vão latir, vão acordar meu tio. E eu vou passar pra avisar que eu cheguei. Aí eu tô vendo o cachorro deitado no canto da parede. Eu falei, vou passar a mão nele. Só que eu vim devagarzinho assim, tá mão esticando. O cachorro, meu parceiro, tava com o instinto superior. Ativou um charingão, olhou pra minha cara e mordeu a minha mão. Caraca! Ele tava dormindo. Eu cheguei devagarzinho sem fazer barulho nenhum. O cara, com o charingão, mordeu a minha mão. Fiquei puto, meu, fazendo barulho, fui dormir. Eu deveria estar cansado, deveria. Levantei 8 horas da manhã pra ir lá pro Barra Asfalto. Foi pro Barra Asfalto, Marcelinho? Caraca, esse. Meu Deus do céu. Eu lá já tinha acabado, porque deu porrada no vermelho, porque eu não queria andar tirando todo mundo, porque o pessoal tava brigando. Aí Peraí, cara. Não pode falar miliciano no podcast, não, cara. A gente vai ser preso, cara. Vai morrer, sei lá. Os caras vão vir atrás da gente. Bom, como eu disse no início desse programa. É, as minhas histórias, elas não são relacionadas a momentos assim de jovens, adolescentes que saem correndo pelado pela rua. Eu até postei no meu status do WhatsApp que eu quero sair fantasiado de MC Hammer no Carnaval 2020. O que você acha disso, Marcelinho? Por que, cara? Não sei, cara. Vocês veem que a música desse cara? Pô, tu falou de jovem pelado, eu achei que você queria querer sair de Dr. Manhattan, velho. Vou pintar de azul fluorescente, vou sair de Dr. Manhattan. É. Bom, se bem que eu tenho características, né? Ah, sim. Dr. Manhattan com AIDS, tá ligado? Tomar na... Bom, vamos lá. O que acontece? É, tem uma história que é muito antiga. Na época que a gente morava, minha família morava naquela casa lá do Gouveia, ó. Muito tempo. É, velho, faz tempo. Eu quero que as crianças, os jovens que estão escutando esse podcast, né? Não sei quando você vai estar escutando, né? Em qual timeline você vai estar escutando. Mas hoje em dia é muito mais fácil você comprar bombinha, cabeção de negro, estalinho e etc, etc. E hoje, esses artefatos explosivos, eles não são tão potentes como eram antigamente. Ainda hoje eles fazem o barulho que devem fazer, né? Só que naquela época, pô, vamos botar, sou de 94, eu devia ter uns 8 anos, talvez uns em 2002, 2003, por aí. A bombinha já era perigosa. E eu não sei como apareceu cabeção de negro na minha mão. Tinha cabeção de negro na minha mão. E naquela época, cara, crianças entendam, cabeção de negro foi usada na Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Os americanos usavam cabeção de negro. Os americanos usavam cabeção de negro na guerra do Vietnã, entendeu? Então, assim, era um bagulho sinistro, cara. Eu lembro que uma vez a gente foi colocar bombinha no cano de escoamento de água no muro de um vizinho da minha avó. O barulho foi tão grande que o cano estilhaçou, que tinha um bom pedaço de cano pro lado de fora do muro dele. Estilhaçou, foi pro meio da rua, ponto de pegar um monte de gente. Porque cano, cara, quando explode, machuca. Cano em si, quando ele é pontiagudo, assim, quando lasca e ele fica pontiagudo, machuca. Então imagina com a pressão de uma explosão, né? E quando eu era pequeno, assim, eu não sei porque tinha um cabeção de negro na minha mão. É óbvio que tinha também... Apareceu. Alguma coisa pra acender o cabeção de negro, né? Um fósforo, um isqueiro, qualquer coisa assim que o vale. E a cena era o seguinte: eu estava de frente pra uma esquina, que era na entrada do loteamento de onde eu morava. Do meu lado direito tinha uma cerca com algumas árvores, pequenos arbustos, assim, que não dava pra ver o que estava acontecendo do lado de dentro. Do meu lado esquerdo tinha casas, assim, que eram os vizinhos. E à minha frente tinha uma esquina. A minha ideia era pegar o cabeção de negro e jogar na esquina. Eu acendi o cabeção de negro e é óbvio que eu não ia ficar com aquilo muito tempo na minha mão. Quando eu fui jogar pra esquina, apareceu uma mamãe empurrando um carrinho de bebê. Aí eu falei, opa, não é ali. Qual foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça? Vou jogar pra algum lugar e sair correndo. Eu joguei. O cabeção de negro passou por debaixo da cerca e por debaixo dos arbustos e foi parar no outro lado do terreno. Explodiu, foi daquela explosão. E eu, na época, eu era bem atlético pra uma criança. Pulei o muro, que era alto da minha casa. Segurei lá no portão, pulei o muro, fui embora. Entrei. Cara, coisa de 10 minutos, bateram lá no portão. Eu não lembro se minha mãe atendeu, alguma coisa do tipo. Eu sei que o desenrolar da história toda. E foi engraçado que minha mãe, ela não brigou comigo naquele momento. Foi um grande finale pra mim. Mas qual foi o desenrolar da história toda? Dentro dessa cerca estava acontecendo um churrasco de família. Eu joguei o cabeção de negro e passou caiu debaixo de uma cadeira de uma senhorinha, cara. A bomba explodiu embaixo da cadeira da véia. A véia mesmo, cara. Senhorinha, explodiu. A véia caiu no chão, começou a passar mal. O pessoal foi lá no portão, lá, bateram no portão, falaram com a minha mãe. E foi aquela merdelê toda, né? Só que a mamãe que veio com o carrinho, ela falou, olha, não foi por maldade, porque eles estavam achando que foi por maldade, né? Fim do ano, criança sozinha na rua, faz merda, não tem jeito. E o pessoal do churrasco achou que eu joguei na intenção, na má intenção mesmo, né? Tipo Denis o Pimentinha, pra fazer merda. Aí a mamãe foi lá e falou, poxa, ele me viu com o carrinho, ficou desesperado, jogou pra qualquer lado, não foi intencional. Só que, cara, até você explicar que focinho de porco não é tomada, cara, deu uma merda colossal. A mulher começou a passar mal, e ela já era idosa, e tinha problema no coração, e o pessoal tava lá banando a velha com a toalha dentro do churrasco, cara. Eu tinha 8 anos de idade, cara, e quase que matei uma senhorinha, cara. Pra você ver o tamanho. Eu fico imaginando, cara. Aí falou assim, não, que explodiu a bomba embaixo da véia. Cadê da véia? E a velha caiu. Eu fico imaginando, cara, a cena na minha cabeça. Todo mundo no churrasquinho ali, aquela explosão. Bó, a véia caindo pro lado assim. Ui, tá ligado, sabe? Ai, meu Deus do céu, cara. Prezado Papai Noel, você na certa vai achar estranho te escrever hoje, dia 26 de dezembro, mas quero falar logo da minha reação ao receber os presentes que você deixou na minha árvore ontem, dia de Natal. Como você bem deve se recordar, eu tinha pedido uma bicicleta, um trem elétrico, um Nintendo e um par de patins. Pois bem, quero lhe informar que durante o ano passado inteiro eu me matei de estudar. Fui um dos primeiros da turma, tirei 10 em todas as matérias. Ouso afirmar, inclusive, que ninguém se comportou melhor do que eu, nem com os pais e nem com os irmãos, nem com os vizinhos. Tem mais, cumpri minhas tarefas e obrigações sem cobrar nada. Ajudei velhinhos a atravessar as ruas. Não houve nada que eu não fizesse de bom e de gentil com os meus semelhantes. Mesmo assim, com uma tremenda cara de pau, você, Papai Noel de bosta, me deixou debaixo da árvore a porcaria de um peão, uma porra de uma corneta e uma merda de um par de meias, seu barrigudo miserável de uma figa. Ou seja, comporto-me como um imbecil de merda o ano inteiro e você me faz uma putaria dessas. E o que é pior, ao filho da vizinha, esse viado, filha da puta, sem educação, mal criado e desobediente, que grita com a mãe e chama o pai de corno. Pra esse para essa música agora. Para essa música agora. É. Pra esse anormal, você trouxe tudo o que ele pediu. Por isso, eu estou desejando do fundo de minha alma que aconteça um terremoto para irmos juntos todos à puta que nos pariu. Já que com um Papai Noel incompetente e retardado como você, é melhor que a Terra nos engula. Olha, mas não deixe de vir no Natal que vem se o terremoto não acontecer, Papai Noel, tá? No ano que vem, pois eu pretendo te arrebentar a cara, seu filho da puta, e encher de pedrada as putas das tuas renas. Começando por esse homossexual do Rudolf, que tem nome de bicha enrustida, tá? Vou espantar essas renas todas para que você se foda e tenha que andar a pé como eu, velho broxa. É, a bicicleta que eu pedi pra ir pra escola, filha da puta, que fica longe pra cacete da merda da minha casa. Tu não me deu, seu puto. E eu não quero e nem devo me despedir sem mandar você tomar no olho do... nem mandar você tomar no olho do seu cu, seu filho da puta. Espero que quando você estiver no seu trenó, aquela bosta vire com você dentro, seu porra. Para que você se arrebente no chão feito um pacote de cocô gordo e vermelho. É. E agora, pode botar a porra da musiquinha de Natal agora, pra esse filho da puta desse Papai Noel. Pode botar. Isso, isso. Bonito, bonito. Isso é um aviso. E no ano que vem, filha da puta, você vai ficar sabendo o que é um garoto mal educado, doido para se vingar, tá? Tenho 12 anos. Meu nome? Osama Bin Laden. Tchau, tchau.